os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. A partir de agora, o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 11 de março, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, o dia 13 de março, já no período da quaresma. Tenho comigo o seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais esta edição do nosso programa das Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da antena da Rádio Boa Nova e através também das redes sociais do Facebook. Isso mesmo, estamos em direto também através do nosso Facebook da Rádio Boa Nova, onde podem também deixar uma mensagem, alguma manifestação que queiram partilhar, também alguma questão que gostem de colocar ao Sr. Padre Pedro Simões, certamente estará disponível para que isso aconteça. A partir de agora vamos então falar um bocadinho daquilo que acontece no mundo, também por cá, e olhar para a liturgia de domingo, o segundo domingo da quaresma. Seu padre, já no último programa em que estivemos juntos, partilhámos a preocupação com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não dá sinais de esfriar, portanto a situação mantém-se muito complicada. A Igreja está preocupada com esta guerra que se instalou na Europa. Sem dúvida alguma, à medida que o tempo e as semanas vão passando, parece que o conflito tende a agravar e o diálogo a terminar, não é? Já se reuniram várias vezes as duas partes, quer da Rússia, quer da Ucrânia, e ainda não conseguiram chegar a um entendimento objetivo e concreto. Exatamente. Somente teoria e pouca prática, digamos assim. É isso mesmo. Portanto, o último encontro até foi ontem, não é? E o que todos queríamos era mesmo um anúncio do cessar-fogo, mas nada disso. Sem dúvida alguma, porque sem o cessar-fogo torna-se difícil abrir os chamados corredores humanitários, não é? De facto, a Igreja não se cansa de se preocupar e, aliás, já anda no terreno. Exatamente. Já com o envio de dois procurados. Enviou dois cardeais, não foi? Sim, senhor, é verdade. Um cardeal checo e outro um cardeal polaco. Um chama-se Konrad Krasewski e outro Mikhail Czerny. Portanto, o Mikhail Czerny é o presidente do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, que é um novo dicastério criado pelo Papa Francisco no sentido de promover a dignidade da pessoa humana. E o Dom Konrad é Schmoller Pontifício, né? Portanto, o representante do Papa para a caridade, para o serviço socio-caritativo, que já andam no terreno. Um dos cardeais está na fronteira junto à Polónia, outro junto à fronteira da Hungria, e, se possível for, quererão ir até Kiev, até onde possam ir, para prestar pelo menos o auxílio presencial e discuta, não é? Digamos assim, não é? O estar com, que é fundamental. Aliás, não esqueçamos que na semana passada o Papa Francisco fez um gesto inédito, não é? De se dirigir convalescente, tinha um problema na anca, se dirigir à Embaixada da Rússia no Vaticano para pedir o cessar-fogo imediato, digamos assim, porque não é com balas nem com guerra que chegamos a um consenso, mas sim com diálogo. Já foi comentado o facto de ser o próprio Papa a deslocar-se, não é? Quando Papa. Normalmente são os responsáveis dos partidos, dos países que procuram o Papa. Neste caso foi o Santo Padre que fez este gesto, que teve este gesto para procurar a paz. Sem dúvida alguma. E desde o início que se disponibilizou para pôr termo a esta guerra e ser até, digamos assim, um mecanismo de diálogo entre as duas partes, quer da Rússia, quer da Ucrânia. Já foi dito pelo próprio Papa Francisco, já foi dito pelo próprio Secretário de Estado do Vaticano, e agora andou no terreno, digamos assim, não é? Também não é uma missão, não é uma missão fácil, seu Padre. Esta missão dos cardeais enviados para este território de conflito, portanto, tem mesmo que ir imbuídos. Mas lá está, a própria cor litúrgica que eles usam nos próprios sinais, não é? Que é o vermelho, um cardeal usa sempre a cor vermelha, que é símbolo do martírio, do testemunho cristão. Portanto, estão a desempenhar na prática aquilo pelo qual eles foram instituídos cardeais pelo próprio Papa Francisco. Portanto, não deverá ser nenhuma admiração, porque a missão da Igreja é essa: está nos momentos bons da humanidade e nos momentos terríveis da humanidade. Como este caso, não é? Portanto, e este é um exemplo que a própria Igreja dá ao mundo de como é, como luta pela pacificação e quer de facto a pacificação destas pessoas, destes países e deste conflito, porque de facto esta situação a que temos assistido de milhares e milhares de refugiados tem de facto afetado muito toda a gente, não é? Quem vê, muito mais quem vive. Sem dúvida alguma. Aliás, esta guerra está já a ter repercussões internacionais e mundiais a todos os níveis, não é? Quer ao nível da sanidade mental e psicológica de todos nós, em fundamental o povo ucraniano, mas depois todos os povos que estão à sua volta. Vemos polacos, vemos húngaros, vemos moldavos, vemos romenos, também com um certo receio de que possam ser invadidos pela própria Rússia, não é? E para além da própria invasão, todas as consequências que advêm desta situação de guerra, o aumento dos preços, não é? Sem dúvida, a possibilidade de escassez de alguns produtos. Portanto, estamos todos um bocadinho muito preocupados com todos esses cenários. É verdade, mas também quero acreditar que depois de uma terrível tempestade vem a bonança, vem a calmia. Esperemos que chegue o mais rapidamente possível. Claro, é isso que queremos, e também queremos no nosso programa transmitir esperança, não é? E acreditar que de facto toda esta situação há de ter um travão. Sem dúvida alguma. E se há de acalmar. Mais que não fosse palavras de esperança, não é? É o título do programa. Do nosso é mesmo programa. Para isso. É mesmo para isso. Sr. Padre, olhamos agora para a Igreja em Portugal, a Comissão Episcopal dos Meios de Comunicação Social, em que é elogiado o papel dos jornalistas em cenário de guerra. É verdade, é uma nota da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais de Portugal, na pessoa do Sr. Dom João Labrador, o atual Bispo de Viana do Castelo, que ressalva, de facto, o profissionalismo que os jornalistas têm tido no papel de denunciar a guerra e os verdadeiros efeitos que ela tem, não é? Numa época em que parece que as fake news tendem a dominar as plataformas digitais de comunicação, a guerra veio, digamos assim, corroborar isso, não é? Os jornalistas não lhes têm, digamos assim, escapado nada, não é? Exatamente. Portanto, apesar de, do lado da Rússia, haver essa, digamos assim, essa tendência para o engano informativo, o controlo da informação. Exatamente, o controlo. O jornalismo, em geral, tem denunciado da melhor forma possível todos estes horrores causados pela guerra. Aliás, eu destacava, sobretudo e particularmente, todos os jornalistas em geral, mas os da CNN, né, que andaram na primeira linha. Eu recordo-me ver aquela imagem do jornalista, o Pedro Mourinho, da CNN, de estar ali mesmo diante dos tanques russos e a fugir, não é? Digamos, estas pessoas estão a arriscar a sua própria vida em prol da verdade, não é? É verdade, sim. E uma verdade que não pode ser camuflada, deve ser exprimida com toda a pompa e circunstância. Aliás, eu tomava nota aqui de uma frase da Comissão Episcopal: o trabalho dos jornalistas, e passo a citar, o trabalho dos jornalistas que colocam em risco as próprias vidas para que o mundo saiba quantas vidas se estão a sacrificar por causa de uma guerra. Valorizar a determinação dos profissionais da comunicação é essencial para que a destruição de um povo ou de um país seja mostrada a todos, para que renunciem à indiferença intercedam pelo fim dos conflitos e ajudem todas as vítimas. Fim de citação. Portanto, uma mensagem bastante concreta e bastante objetiva, que louva o trabalho destes profissionais. Porque sem eles não era possível também tomarmos conta e de contacto daquilo que está a acontecer e não ficarmos indiferentes, não é? Porque não conseguimos ficar indiferentes àquilo que nos é transmitido, quer em imagens, quer nas próprias palavras, porque os jornalistas, quando estão a contar aquilo que está a acontecer no cenário de guerra, conseguem exprimir, de facto, a todo aquele horror que está ali a ser vivido. Portanto, sem dúvida alguma, e até através das próprias expressões dos seus próprios rostos, não é? Portanto, de sofrimento, que nos dizem, de angústia. Dizem muito, e só por aí já temos muito que lhes agradecer, porque só por isso não ficamos indiferentes e é uma realidade que nos está a tocar a todos. É verdade. Voltamos então a desejar e a esperar que toda esta situação se acalme, que dias melhores virão, portanto, e há que ter fé e esperança nos próximos tempos. Exatamente. Sim, sim. Seu Padre, olhamos também para a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, porque estamos já em período de quaresma. Neste domingo assinalamos então o segundo domingo da quaresma e há já também uma boa notícia no que respeita à celebração da Páscoa. É verdade, portanto tivemos já algumas indicações da parte da Conferência Episcopal Portuguesa e das dioceses em Portugal, no sentido de a pouco e pouco irmos retomando o regresso das visitas pascais, portanto, e tanto eu como o Padre António Loureiro decidimos retomá-las também, com toda a pompa e todas as circunstâncias devidas, digamos assim. Claro, tendo em conta o atual contexto pandémico que ainda continuamos a viver, não é? O uso de máscara será obrigatório, não haverá contacto físico com a cruz, não é? Habitualmente estávamos habituados todos nós a beijarmos a cruz, quando da visita às casas, às igrejas domésticas que estão espalhadas por toda a unidade pastoral, isso não poderá ser feito, não é? Portanto, far-se-á uma ligeira inclinação à cruz ou genuflexão, dependente do estado de espírito de cada um. Pessoa. E atenção, independentemente, cabram mais casas ou menos casas, isso não interessa. Uhum. É as casas que abrirem. Muito agora, bem. Acho importante nós, a pouco e pouco, irmos regressando à normalidade. Portanto, e vai ser de um modo geral, portanto, não vai haver limitação de ruas, não, era tal não, qual não, como acontecia. É tal e qual como acontecia, sim. Muito bem. Portanto, já estamos a reunir as diversas equipas das paróquias, digamos assim, no sentido de dar estas pequeninas indicações. Portanto, é uma boa notícia, Sr. Padre. Uma é? Boa notícia, a gente precisa de paz, a gente precisa de esperança, a gente precisa da ressurreição. E esta é também uma vida forma plena, de comemorar. É uma forma de comemorar e de celebrar a Páscoa, não é? A receber Jesus Cristo em nossa casa, nesta visita pascal. É importante, não é? Que, sem dúvida alguma. Que possamos abrir as portas à entrada de Jesus. Este é só um gesto simbólico, mas que tem muito valor. Sem dúvida. Aliás, até fazia um apelo às pessoas que queiram receber Nosso Senhor Jesus Cristo, que pudessem identificar as suas casas, nas suas entradas, ou com flores, ou com o que se chama aquela planta verde que costuma se colocar no chão, uma era, exatamente, era. Com eras, para que as pessoas que vão nas equipes percebam. Possam perceber que queiram ser visitados, muito digamos bem. Assim. Isso nas casas, nas vivendas, e no caso dos apartamentos também acontece? Também nos apartamentos, também estamos a programar isso, fazermos também a visita pascal aqui na cidade de Oliveira do Hospital. Se requer alguma inscrição? Eu creio que, não tenho a confirmação, mas penso que habitualmente é por inscrição, no caso é? Aqui da cidade de Oliveira do Hospital. É mais difícil, não é, controlar, porque são muitas habitações. E muitas famílias também saem para fora, pois. Digamos assim. Claro. Portanto, fica aqui este desafio então, para quem desejar receber a visita pascal, colocar à porta da sua casa ou à entrada, na porta de acesso, algo que identifique, não é? É verdade, verdura. Uma verdura, algo que... Uma flor, não sei. Muito bem, pois fica a segunda criatividade fica, de cada um. Fica a criatividade de cada um. Mas é uma boa notícia, Sr. Padre, certamente que a população, de um modo geral, se alegra com este passo da Igreja, depois destes dois anos em que estivemos privados destas iniciativas. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo. Temos então o segundo domingo da Quaresma, a primeira leitura do livro do Gênesis, que nos apresenta Abraão, o modelo do crente. Com Abraão somos convidados a acreditar. Portanto, isto é uma atitude de confiança total, de aceitação radical, de entrega plena aos desígnios de Deus. É verdade. Aliás, nesta fase ainda não é Abraão, é só Abraão. Abraão. Porquê? Abraão. Abraão é o protótipo, como diz aqui o texto, do modelo crente. Isto é, em Abraão está todo aquele homem e toda aquela mulher que anda no mundo sem sentido, sem rumo, sem projetos, sem objetivos, não é? Abraão já tinha uma idade avançada e, digamos assim, tinha uma mulher, é certo, mas não tinha descendência. Uhum. E Deus firma a primeira grande aliança com Abraão, não é? Que é a primeira grande aliança que Deus estabelece com a humanidade. Abraão, eu quero que tu tenhas e ganhes um sentido para a tua vida. Em primeiro lugar, dar uma grande descendência, não é? Eu farei da tua descendência, se acreditares nas minhas palavras, tão numerosa como as estrelas que tu encontras no céu, não é? E depois, dar-te-ei uma terra onde possas habitar, não é? No tempo de Abraão, os povos não eram sedentários, eram nómadas, digamos assim, não é? Não podemos esquecer, Abraão não era israelita. Abraão era de Ur, na Caldeia, era caldeu. O atual território que hoje corresponde ao Iraque. E é lá que tem esse encontro pessoal com Deus, que depois lhe dá esse projeto, e ao qual ele acede incondicionalmente e gratuitamente. Uhum. Esse projeto de Deus. Sem saber muito bem se iria correr bem ou se iria correr mal. O que ele queria verdadeiramente era encontrar um sentido para a sua vida. E Deus proporcionou-lhe isso, não é? Algo que também, se calhar, muitos de nós também necessitamos e precisamos, não é? Nós que andamos às vezes a procurar aqui, a procurar acolá e não encontramos, deixem-se encontrar pelo próprio Deus. Reparem que nós não precisamos de grande esforço para procurar Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos apresenta o seu projeto de salvação. Só temos de que felicidade. Abrir o nosso coração, não é? Só temos que abrir o nosso coração e a nossa vida, não é? Porque ele aí não força. Claro. Não é? Ele só entra se nós o deixarmos entrar, não é? E Abraão deixou-o entrar e nunca lhe foi indiferente, não é? Teve uma poderosa descendência, não é? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel e, digamos assim, o nascimento do povo eleito, do povo hebreu, do povo israelita. E através deste Abraão homem acreditou, não é? Deus, e Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpre e cumprirá sempre a sua promessa. Saibamos nós deixarmos seduzir por ele, não é? Exatamente. Como Abraão se deixou seduzir. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Filipenses. Esta segunda leitura convida-nos a renunciar à atitude de orgulho, de autossuficiência e de triunfalismo que resultam do cumprimento de ritos externos. A nossa transfiguração resulta de uma verdadeira conversão do coração. Falávamos ainda agora de abrir o coração, portanto, também aqui nos é falado sobre isso, portanto é importante renunciar a esta atitude de orgulho, porque se tudo fosse assim, se calhar não estávamos a assistir àquilo que estamos a assistir agora, não é? Sem dúvida alguma. Aliás, comunidades cristãs nunca foram perfeitas, nem nunca serão perfeitas, e o próprio Paulo, mesmo nas suas próprias comunidades por si fundadas, encontrou barreiras, encontrou, digamos assim, entraves ao crescimento verdadeiro da fé, da esperança e da caridade cristãs, não é? Aqui, o que é que encontramos, não é? Estes cristãos de Filipos estavam divididos, não é? Entre aqueles que queriam seguir verdadeiramente os ensinamentos de Deus transmitidos por Paulo e aqueles que só olhavam às leis judaicas, uhum. às leis de Moisés, digamos assim, não é? Estamos a falar de cristãos, que pertencem à mesma comunidade cristã, e praticantes, que não se conseguiam entender. Né? Porquê? Bem. Porque alguns eram humildes e outros orgulhosos. Não é? Alguns eram simples e outros soberbos. Alguns aceitavam tudo por amor a Deus e outros eram murmuradores, não é? E Paulo faz uma crítica àqueles que são murmuradores, que são soberbos, que são invejosos, que são intriguistas, não é? Todos esses defeitos não vêm de Deus, não é? Não procuram a unidade e a comunhão, muito pelo contrário, procuram a dispersão. E esses soberbos e orgulhosos pensavam que eram mais santos do que os outros, não é? E Paulo faz uma denúncia feroz a isso tudo. Calma. Em Cristo não há judeu, não há escravo, não há livre. Reparem que estas comunidades cristãs fundadas por Paulo eram comunidades de pessoas muito heterogéneas, não é? Haviam cristãos vindos do paganismo que nunca tiveram contacto com a lei de Moisés, e havia cristãos que vinham do judaísmo, uhum. que às vezes entravam em choque entre si, porque alguns acreditavam que não, para ser cristão é preciso sujeitar-se à lei de Moisés, e Paulo dizia que não, não. Para ser cristão é preciso seguir a Cristo. A lei de Moisés é apenas um complemento. Aliás, ele às vezes criticava, não criticava num sentido pejorativo, mas criticava aqueles que viam só a lei de Moisés pela lei, uhum. e não pelo sentido de guiar o homem para o caminho verdadeiro, para o caminho pleno. Não sei se me fiz entender. Tudo o que hoje existe de conflitos nas comunidades cristãs, nas nossas paróquias, não é nada de novo. Isto sempre existiu. Aliás, Jesus chamou 12 apóstolos, que aquilo era tudo, peço desculpa à expressão, a bater ao lado. Até lá havia dois terroristas, que eram os chamados zelotas, que olhavam para Jesus Cristo como um chefe militar que iria instaurar o poder à força das balas, à força da guerra. Não, e Jesus não veio por isso. Jesus não veio por isso. Claro. Não é? Portanto, está aqui um exemplo que, como diz o livro de Ben Sirá, não é? Nada de novo debaixo do céu. Nada de novo debaixo do céu. Portanto, agora, o importante é o quê? E o essencial é sermos um só em Cristo. Apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos feitios diversos. Claro. Não. Seu Padre, já no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, cujo êxodo, ou seja, a morte na cruz, concretiza a sua libertação. É verdade, temos aqui o episódio da transfiguração do Senhor, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, e é um episódio muito interessante, cheio de símbolos e de gestos muito interessantes, não é? Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João, que são as chamadas três colunas da Igreja. Em Pedro, Tiago e João está a comunidade cristã, uhum. está a primeira Igreja. Estamos nós, não é? Que subimos com Jesus ao monte, não é? Em São Lucas, sempre que falamos na subida ao monte, é sempre uma oportunidade para fazermos um retiro, para fazermos uma paragem na nossa vida e na nossa existência, onde não há barulho, onde não há stress, onde não há agitação. Para quê? Para nos encontrarmos já sós com aquele que nos ama, que é Deus, que é Javé, o Deus vivo e verdadeiro, não é? E o que é que eles vão encontrar lá em cima do monte? Né? Eu tive a graça de estar neste monte, não é? O Monte Tabor, ali muito próximo de Nazaré e de Haifa. Tive a oportunidade de lá estar, onde erigiram uma belíssima basílica. O que é que aconteceu lá? Houve um encontro entre várias pessoas, né? Pedro, Tiago e João, Jesus, Moisés e Elias. Né? Um encontro simbólico, um encontro espiritual, não é? Vem Moisés, que é o representante da Torá, da lei de Israel, e vem Elias, que é o representante dos profetas, os chamados Ketubim, né? Que se juntam para quê? Para dizer que Jesus é a síntese de tudo aquilo, né? Em Jesus está contida toda a lei e está contida todos os profetas. E em Jesus tudo isso se torna uma síntese, porque Jesus é o próprio Deus, é o próprio Javé. É curioso porque no meio deste encontro, Pedro, Tiago e João têm a tentação de adormecer. E é então que Jesus resplandece as suas vestes, se transfigura, e eles acordam do seu quase sono, não é? O que é que isto quer dizer, não é? O adormecer, não é? Muitos de nós andamos adormecidos no mundo, não é? Somos surdos, somos mudos, somos cegos perante a presença de Deus. Às vezes até queremos ser assim, porque não queremos acreditar que Deus existe e que Deus tem um sentido para a nossa vida e para a nossa existência. O mesmo aconteceu com Pedro, Tiago e João lá em cima, né? Mas Jesus despertou-os com as suas vestes resplandecentes, transfigurantes. Aliás, a transfiguração de Jesus é uma antecipação daquilo que vai acontecer com a sua ressurreição, com a sua vitória sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. Mas infelizmente nós, tantas e tantas vezes que nos podíamos transfigurar, desfiguramos-nos, não é? Porque o contrário da transfiguração é a desfiguração, não é? É o não cumprirmos aquilo pelo qual fomos criados à sua imagem e semelhança. Isto é, para o bem, para a verdade, para a paz, para o amor. Portanto, é tudo ao contrário, não é? Fazemos tudo ao contrário. É verdade. Infelizmente. Temos tendência para a desfiguração e não para a transfiguração. Temos que fazer um esforço e ter este desafio diário de facto, tentarmos evitar esse tipo de comportamentos perante Cristo, porque não é nada disso que Jesus Cristo espera de nós, não é verdade, Sr. Padre? Sem dúvida alguma, Liliana. Sr. Padre, já olhámos então também para a liturgia deste domingo, 13 de março, o segundo domingo da Quaresma. Temos uma sugestão musical para partilhar com os nossos ouvintes. O que é que nos sugere neste nosso programa? É verdade, portanto, sugiro um remake de uma canção que foi composta pelo António Manuel Ribeiro, que é o vocalista desta banda conhecida portuguesa, os UHF. Desta vez tem o tema Ucrânia Livre, mas a letra foi adaptada de uma outra a quando da guerra dos Balcãs, há uns anos atrás, nos finais dos anos 90, inícios dos anos 2000, uhum, digamos assim, não é? Portanto, ele fez um remake. É uma banda já antiga, com muito sucesso no final dos anos 80, e que também se preocupa particularmente com estas situações de guerra e de conflito. É verdade. Portanto, espero que gostem. O tema é Ucrânia Livre. Portanto, vamos ouvir então. É em português, padre. Portanto, todos os ouvintes vão entender e perceber. Exatamente, a sua letra, aquilo que nos quer dizer. Ficamos então com esta sugestão musical do seu padre Pedro Simões, o tema Ucrânia Livre, pelos UHF. Diz-me que este inverno é mentira, a velha ordem quer regressar, a loucura na ponta das miras, o invasor não pode passar. Ucrânia livre, que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. Na fogueira do velho continente, os canhões e os soldados voltaram, assaltando um país independente. De sangue a terra mancharam. Ucrânia livre, que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. O O mundo livre acordou. No pesadelo da guerra, a miséria voltou do norte. Veio a fera esse homem de gelo. No olhar, violou a vida de um povo. O mundo livre não pode deixar que a cobiça e o ódio sirvam o louco. Ucrânia livre, que a guerra devora. De pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. Ficamos então com este tema sugerido pelo seu padre Pedro Simões. Estamos quase a fechar o nosso programa e terminamos com este Ucrânia Livre pelos UHF na Rádio Boa Nova. Seu padre, dizíamos que de facto é uma letra muito forte esta, desta canção. Sem dúvida nenhuma, apesar de ter o contexto da guerra no, nos Balcãs, foi devidamente adaptada à situação da guerra ucrânica, que agora nos assola as nossas vidas e os nossos corações, não é? Exatamente. Seu padre, sei que a fecharmos quer partilhar connosco uma mensagem. É verdade, uma mensagem fresquinha de hoje do arcebispo Mor de Kiev, é um arcebispo greco-católico, que diz assim, e passo a citar: desde os tempos do nazismo, desde os tempos da repressão de Stalin, a Ucrânia não via valas comuns ou sepulturas de pessoas enterradas sem o devido respeito, sem sequer uma oração cristã. Hoje temos de dizer ao mundo inteiro: parem com o assassinato em massa de pessoas. Esta cidade, fundada pela comunidade grega como a Cidade de Maria, tornou-se agora um cemitério para dezenas de milhares de pessoas. Abram os corredores humanitários. Deem às mulheres, crianças e idosos a oportunidade de deixar esta cidade fria e sitiada. Deem-nos a oportunidade de lhes entregar comida, medicamentos. Deem-nos a oportunidade de salvar as pessoas. Fim de citação. Muito bem, portanto, palavras muito fortes e que revelam de facto a dureza daquilo que se está a viver na Ucrânia por estes dias. Sr. Padre, muito obrigada por ter estado connosco no nosso programa das Palavras de Esperança. Obrigada também a quem nos acompanhou através do Facebook, que esteve então a ver-nos, porque através das redes sociais é possível que nos acompanhem. A saudar de modo particular a Alice Prata, que nos deixou também uma manifestação do gosto que tem pelo programa Palavras de Esperança aqui da Rádio Boa Nova. Este programa vai ter reposição então no próximo domingo às 10 da manhã. Seu padre, agradeço-lhe então e marcamos encontro num próximo programa das Palavras de Esperança. Obrigado, Liliana, obrigada mais uma vez por esta oportunidade à Rádio Boa Nova. Ficamos então por aqui, concluímos o programa Palavras de Esperança na Boa Nova. Regressamos num próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.